Oscar, falou 04. Qual que é o meu pátio? Gente, Taxi Via Alfa, informe antes da Taxi Via Juliette. Calha Oscar. Salvador, boa noite, voo 1805, informação Bravo. 05, desce para 2010, 1021, vou oitar. 2000, 1021, vou orar o espaço, voo 1805. Webjet 5809, autorizado, ele é a porta estabilizada. Pátio, ingresso Juliette, contorno pátio, Charlie Alfa Oscar. Atento ao tanque, está sendo rebocado. Após contornar o pátio, ingresso na Lima e informe. Salvador Web 809 LS. Chama agora a torre São Pedro 862. Boa noite, senhor. Até a próxima. Até a próxima. Boa noite, Salvador. O objeto 5809, trem checado em aproximação. O chefe 5809, pouso autorizado, pista 90. Retorno a 50 graus, 59. Livre, pouso, vai. Boa, 3152, desce para 3000 pés, ajuste no 021, na via chegada. No 021. Lima, após cabeceira 35, prossiga via pista para o pátio 5. Pátio da Aerostart, ali a falsa. Frequência livre a estacionar, boa noite. Critério. Tem algum problema aí à frente, Charlie Foster? Com 209, solo aos 15, taxi via Alfa, quilo, pátio 3. voo 805 está autorizado, ILS? Estimativa, autorizado, final ILS. Autorizado, ILS com 805. Boa noite, 12-1-8-0-5. Boa noite, por favor. Salvador, muito boa noite, gol 1805. Boa noite, gol 1805, baixo 8, por favor. Afirma. Tente pouso autorizado, pistão 0, vento 150, grau 59, gol 805. Livre pouso, pistão 0, gol 805. 1974, acione identificação autorizada, chegada a mar e desça para o nível 050. Roma 643, reduza 2109, desça para 2100, que é legal no 021. 2100, 2109, Roma 643, confirma, ajuste, por favor. 1021. 1021, graças. Salvador 23, Taxi de Alfa Juliette, Portão 1. Na 6258, boa noite, acione identificação autorizada à chegada Mari, desça para o nível 060. Estou agitado inicialmente. Na 3152 complete a aproximação, torre 1-9862. Coisa meia boa. Ou no 643 autorizada a final LS. É bom estabilizar, 643. Ou no 643, complete aproximação, torre 1 no 8, meia dúzia. 6262, 643, boa noite. Boa noite. Ou no 714, desce para 2 no frente, que é legal, no 021, autorizado para o NL. Autorizado 2000, 1020, unidade NL, 1 no 0, 1 no 7. Lisuna 52, Salão 29, Taxi de Alfa, Juliette, Portão Meia Dúzia. Alfa, Juliette, Meia Dúzia. Minha 432. 643 na sua escuta, boa noite. Entrando 50 graus, 79, pouso autorizado, pistão no 0, gol no 643. Sempre pouso no 0, gol no 643. Na 6258, desça para 3 no PES, que é legal no 021. Desça para 323 no PES, 3, Solos 3, 2, Taxi de Alfa, Juliette, Portão 3. Alfa, Juliette, 3, 643.